Este orçamento prevê uma receita e uma despesa de 31.718.318 euros, o que denota uma diminuição face ao orçamentado para os anos de 2018 e 2019. Mas, como mano a regras, este é um orçamento desenhado a régua e espada. Este orçamento está bem desenhado e é, de resto, como a política, é a arte possível. E, Sr. Presidente, vale a pena ser ambicioso. Mas há aqui algumas notas neste orçamento que são dignas de referência. Do lado da receita, é importante ver que 43% depende das transferências de capital, das quais a transferência do Fundo de Equilíbrio Financeiro financia 20% deste orçamento. Pelo que é importante aumentar a receita fiscal, não pelo aumento de impostos, mas através do desenvolvimento económico do concelho. Mas o que realmente impressiona é do lado da despesa. E aí vemos os objetivos desta equipa. E ninguém nesta Assembleia pode deixar de reconhecer e de aplaudir o esforço extraordinário de financiar as freguesias com 690 mil euros logo à cabeça, de alocar 900 mil euros em instituições sem fins lucrativos e de suportar as escolas com mais 4,5 milhões de euros, mesmo quando só as despesas com a água ascendem a quase 1 milhão de euros, e se prevê investir outros 4,5 milhões em obras de requalificação, os tais viadutos, arruamentos e obras complementares. É de lembrar que ainda em 2016 a despesa prevista com as escolas era de 300 mil euros e que mesmo em 2018 mal passou de 1 milhão de euros. Agora, para 2020, estamos a orçamentar 4,5 milhões de euros. Estes são os factos. A gestão do concelho é notoriamente mais difícil e o Sr. Presidente tem estado à altura. E para terminar, faço uma pergunta em forma de desafio. Fruto de um trabalho que todos reconhecemos, em 2016 a despesa orçamentada para a água era de 1 milhão e 200 mil. Em 2018 essa despesa foi reduzida para 950 mil. A pergunta que faço é a seguinte, Sr. Presidente. Será que ainda conseguimos reduzir mais esta fatura da água para 2021?